Bem-vindos à hora do rasganso, a segunda parte, segundo episódio, aliás, da hora do rasganso. Vamos ter uma hora dedicada às sonoridades thrash metal, tudo um pouco, um bocado de clássicos, muita coisa nova, muitos álbuns de 2016. Vamos já começar a divulgar o cardápio. Temos os Centrix, do clássico Keen. Vamos ouvir o tema Release, depois os Psychosomatic com Conscripted, do álbum Clicking Sound of a Hammer Pulled Back. Bust Shops, Southern Violence, maluquice. O regresso dos Anthrax, muito aguardado regresso depois do grande álbum que foi. O álbum de 2011. O álbum que eu já não lembro como é que se chama, é incrível. Não interessa. O regresso que se vai dar em breve, nos primeiros meses, acho que em fevereiro, o álbum For All Kings. Vamos ouvir All of Them Thieves. Outro grande regresso no mundo do thrash foi The Slayer, Repentless. Vamos ouvir o tema título. Depois os Canceri com Religious War, retirado do EP Annihilated into Hellfire. Vamos ouvir Shotgun Cure com Our Altered Remains, Steam com Godless, Prevalece, banda argentina muito boa. Vamos ouvir Tormento, retirado do álbum Sin Limites. O regresso também em 2016 dos Lost Society, uma banda thrash metal que os álbuns anteriores deu o que falar, uma grande banda. Vamos ouvir um épico, Only My Death Is Certain, o álbum chama-se Brain Dead. Também vamos ouvir Mass Destruction com Thou Shalt Not Kill, os Ozone com Thrashing Mind, e acabamos com um registro pirata dos The Haunted ao vivo no Wacken há uns anos atrás. Vamos ouvir Chokehold e, sem mais delongas, vamos já passar à ação. Bem-vindos à Hora do Rasgão. Thank you. comentar. E foi com este ar celestial que acabamos esta hora de Rasgão-se, dedicado ao thrash metal. Ouvimos o Chokehold, tema dos The Haunted, ao vivo em Wacken, uns anos atrás. Para trás ficaram os Shatrix, com release, Psychosomatic com Conscripted, Busted Shops com Southern Violence, Anthrax do novo álbum For All Kings com All of Them Thieves, o tema título do álbum, do novo álbum dos Slayer. Depois Cancer com Religious War, Our Outer Remains do Shotgun Cure, Godless do Steam, Tormento dos Prevalece, dos Argentinos Prevalece. Depois destaca a novidade Brain Dead dos Lost Society com Only My Death Is Certain, Thou Shalt Not Kill dos Mass Destruction e Thrashing Mind dos Ozone. Esta foi a Hora do Rasganse e até para a semana.